andrecedesmoral.com.br. Sucesso dos meus amigos, meu amigo Fernandes. Teve de ostentação. É. O Matuto se apaixonou. E era morador do sertão, marca de calo na mão lá do interior. Mas mora na cidade, procurar melhoras, encontrei o amor. Uma morena dos cabelos grandes, uma estrutura dessa acabou com o homem, o jeito que ela me olhou. Aí nasceu o amor e o Matuto se apaixonou pela menina da cidade, filha do doutor. Sei que não, o nosso amor. Não se preocupe, nega, desistir não vou. O Matuto se apaixonou pela menina da cidade, filha do doutor. Eu sei que vão ser contra o nosso amor. Não se preocupe, nega, desistir não vou. Arregaçando pra querer que longe. Dessa acabou com o homem, o jeito que ela me olhou. Começamos a se encontrar e nasceu amor. E o Matuto se apaixonou pela menina das casas, filha do doutor. Sei que vão ser contra o nosso amor. Não se preocupe, nega, desistir não vou. E o Matuto se apaixonou pela menina das casas, filha do doutor. Sei que vão ser contra o nosso amor. Não se preocupe, nega, desistir não vou.